Quando você me disse que não era nada daquilo que a gente sempre imaginou. O vento frio soprou, uma janela bateu na noite escura da alma. Quando você olhou daquele jeito que só você olhava, um passarinho voou baixinho, deixou pra trás tudo que acreditava. Quando as paredes e o teto caíram, eu pensei que era o final, mas era só o começo de um problema e só um pesadelo normal. Lembra de mim quando você me enlouquece. A cabeça diz que é besteira, mas o coração não esquece. Lembra de mim, você me enlouquece. A cabeça diz que é besteira, mas o coração não esquece. E no castelo dos destinos que se cruzam no tempo, ninguém liga se já foi ou se ainda pode ser. Uma criança que nasceu em 62, uma mulher que eu conheci em 43. Os dias passam lentamente pra quem pensa nos dias, semanas e semanas só pensando em você. O tempo pinga lento dentro do meu talismã, e nas estrelas de Centauro hoje é ontem do amanhã. Lembra de mim, você me enlouquece. A cabeça diz que é besteira, mas o coração não esquece. Lembra de mim, você me enlouquece. A cabeça diz que é besteira, mas o coração não esquece. No castelo dos destinos cruzados, o viajante que chegou pode ser você. Eu fiz de tudo que eu pude para te esquecer, e a morte vive aqui do lado, só que a gente não vê. Uma pessoa que ficou perdida, uma pessoa que caiu do céu, uma pessoa que você já conhecia muito antes de nascer e que você perdeu. Lembra de mim, você me enlouquece. A cabeça diz que é besteira, mas o coração...